hoje é a paixão do coração. Tudo eu amei quando te vi. Agora aumenta a saudade de te sentir. Saudade do corpo, do beijo gostoso e do toque, toque, toque. Tô queimando o fio do fogo. Preciso te ver. Mas quem dos dois vai ligar pra viver outra vez? Para ou deixa rolar? Pois tudo pode acontecer. Todos os tons do prazer eu só quero com você. Só com você. Todos os tons do prazer eu só quero com você. Só com você. Tudo eu amei quando te vi. Agora aumenta a saudade de te sentir. Saudade do corpo, do beijo gostoso e do toque. Tô queimando feito fogo. Preciso te ver. Mas quem dos dois vai ligar pra viver outra vez? Para ou deixa rolar? Pois tudo pode acontecer. Todos os tons do prazer eu só quero com você. Só com você. Todos os tons do prazer eu só quero com você. Só com você. Todos os tons do prazer. Todos os tons do prazer. Só com você. Só com você.